Eu, que seu íntimo me dira pelo meu, que mais procura justamente onde nada achar consegue, demais já sendo para mim eu próprio, meu capricho segui, deixando dele, de grado evitei quem me evitava. Montesquieu diz, muitas manhãs tem ele sido visto nesse bosque, a aumentar com suas lágrimas o orvalho matutino e acrescentando com seus suspiros fundos novas nuvens às nuvens existentes. Porém logo que principia o sol, que tudo alegra, a abrir no este longínquo véu sombroso do tálamo da aurora, da luz foge meu filho atribulado, recolhendo-se à casa, onde se fecha no seu quarto, cerra as janelas, a luz clara expulsa, e noite artificial, assim, prepara. Poderá acabar mal todo esse inliço, se não for afastada a causa disso. Benvolio diz, meu nobre tio, conheceis a causa? Montesquieu diz, não, nem consigo saber dele nada. Benvolio diz, acaso já insististes junto dele? Montesquieu diz, não só eu, como alguns amigos nossos. Mas ele, confidente de suas próprias inclinações, ignoro até que ponto verdadeiro se mostra tão discreto consigo mesmo, é sempre tão distante de se deixar sondar e patentear-se cor no botão que o verme escuro morde antes que no ar ostente as doces folhas e a formosura à luz do sol dedique. Se a causa eu conhecesse da tristeza, deixá-lo-ia curado, isso é certeza. Benvolio diz, ei-lo que chega. Ponde-vos de lado, há de falar-me ou se mostrar zangado. Montesquieu diz, oh! Quem dera que o ouvisses, em boa hora, em confissão. Vamos, madame, embora. Saem Montesquieu e a senhora. Entra Romeu. Benvolio diz, bom dia, primo. Romeu diz, como assim? Já é dia? Benvolio diz, são 9 horas. Romeu diz, a dor é um tardo guia. Não foi meu pai que se afastou com pressa? Benvolio diz, perfeitamente, mas que dor as horas retarda de Romeu? Romeu diz, não ter aquilo que, se o tivesse, as deixaria curtas. Benvolio diz, no amor. Romeu diz, fora. Benvolio diz, do amor. Romeu diz, fora do amor de quem me traz cativo. Benvolio diz, ah, que aparência tem amor tão branda, mas, de fato, seja áspero e tirano. Romeu diz, ah, que, apesar da venda, amor consiga descobrir seus caminhos sem fadiga. Onde iremos comer? Oh, que batalha por aqui houve! Mas não contes nada, que já soube de tudo. O ódio dá muito trabalho por aqui, mas mais, o amor. Então, amor brigão. Ódio amoroso. És tudo, sim, do nada toste criado desde o princípio. Leviandade grave, vaidade séria, caos humano informe de belas aparências, chumbo leve, fumaça luminosa, chama fria, saúde doente, sono sempre esperto, que não é nunca o que é. Eis aí o amor que eu sinto e que me causa apenas dor. Não queres rir? Benvolio diz, não, primo, chorar quero. Romeu diz, por quê, bondoso amigo? Benvolio diz, por ver que tens o preço o coração. Romeu diz, do amor é sempre assim a transgressão. As dores próprias pesam-me no peito, mas agora redobras-lhes o efeito com mostrares as tuas, o tormento que revelaste, ao meu deu mais alento. O amor é dos suspiros a fumaça, puro, é fogo que os olhos ameaça, revolto, um mar de lágrimas diamantes. Que mais será? Loucura temperada, fel ingrato, doçura refinada. Adeus, primo. Faz menção de retirar-se. Benvolio diz, mas calma, irei também, se me deixardes não procedeis bem. Romeu diz, ora, já me perdi. Não sou Romeu. Esse está longe. está não sei bem onde. Bem vó lhe diz, dizei-me seriamente a quem amais. Romeu diz, como? Precisarei gemer o tempo todo que te falar? Bem vó lhe diz, gemer? Oh, não! Mas dizer, em verdade, quem seja ela? Romeu diz, mandar fazer o doente o testamento. Que ideia triste para o desalento! Primo, em verdade, adoro uma mulher. Bem vó lhe diz, acertado também nesse alvo eu tinha, ao vos imaginar apaixonado. Romeu diz, ótimo atirador. E ela é formosa. Bem vó lhe diz, primo, acertar assim é grande dita. Romeu diz, nisso vos enganais. Ela é catita. A seta de Cupido não cogita de bater nela. Sabe como Diana, a castidade é sua soberana. Do arco gentil do amor está amparada e, assim, da lenga-lenga apaixonada. Resistir pode a todos os assaltos dos olhares morteiros, não chegando nunca a cair-lhe no regaço a chuva de ouro que os próprios santos têm vencido. Oh, é rica em beleza, mas que bela, porque a beleza morrerá com ela. Bem vó lhe diz, então jurou que sempre há de ser casta? Romeu diz, jurou, e sua avareza tão nefasta grandes estragos fez, pois a beleza com tal severidade, de fraqueza quase veio a morrer, tendo ficado sem prole alguma. Incrível atentado! É muito bela e sábia, sabiamente formosa para estar sempre contente com me fazer sofrer. Fez juramento de não amar jamais, um só momento. E nesse voto infausto eu vivo morto só de a todos contar meu desconforto. Bem vó lhe diz, por mim guiar te deixes nisso, esquecer Romeu diz. Oh! A esquecer me ensina o pensamento. Bem vó lhe diz, dá liberdade aos olhos, examina outras belezas. Romeu diz, esse é o meio certo de mais consciente me tornar ainda de sua formosura em tudo rara. Essas felizes máscaras que as frontes beijam das jovens belas, sendo pretas pensar nos fazem que a beleza escondem. Quem chegou a cegar, jamais se esquece da joia rara que perdeu com a vista. Mostrai-me uma mulher de inexcedível formosura, para algo servir pode, se não de sugestão para que eu leia quem a excedeu em tanta formosura? Não, nunca has de ensinar-me o esquecimento. Bem vó lhe diz, hei de nisso empregar o meu talento. Saem. Cena 2. O mesmo. Uma rua. Entram Capuleto, Paris e um criado. Capuleto diz, tanto eu como Montecchio recebemos igual penalidade. Corno velhos em paz viver não nos será difícil. Paris diz, ambos gozais de altíssimo conceito, sendo de lastimar que há tanto tempo vivais em desavença. Mas agora, milorde, que dizeis de meu pedido? Capuleto diz, repito o que já disse. Minha filha ainda é uma estrangeira neste mundo, mal o curso notou de 14 anos. De dois estios murchará o orgulho, sem que ouçamos das núpcias o barulho. Paris diz, mães venturosas já são muitas outras jovens mais moças ainda. Capuleto diz, as que começam antes do tempo, também morrem cedo. Todas as minhas esperanças foram tragadas pela terra, somente essa me resta, herdeira grata do que tenho. Mas meu Paris gentil, falai com ela, nisso, minha vontade uma parcela, tão só, do seu querer. Sendo do gosto dela, no mesmo ponto estou disposto a dar, alegre, o meu consentimento. Seguindo agora o velho regimento, darei hoje uma festa de alegria para a qual convidei a companhia de pessoas amigas. Vós, também, sendo mais um, fazeis, como ninguém, jus ao convite. Completai a lista, sem ser preciso que eu sobre isso insista. em minha pobre casa eis de radiantes estrelas hoje ver, que, muito galantes, da terra lançam luz ao céu sombrio. A sensação que tem o homem sadio, quando abriu ataviado segue os passos do coxo inverno, trêmulos e laços, em casa hoje eis de ter, no mesmo instante em que virdes o bando deslumbrante de botões femininos. Sede atento para todas, mostrai contentamento com a que vos parecer mais bem prendada. Entre muitas, também, examinada minha filha há de ser, que embora possa ter mérito, a nenhuma fará moça. Vinde comigo. Entrega um papel a um dos criados. Olá, rapaz. Depressa corre a bela Verona e os nomes dessa lista procura, a todos anunciando que hoje terão de minha casa o marido. Saem Capuleto e Paris. Criado procurar os donos dos nomes desta lista. Está escrito que o sapateiro se ocupará com sua jarda, o alfaiate com suas formas, o pescador com seu pincel, o pintor com suas redes. Mas a mim me incumbem de procurar os donos dos nomes escritos aqui, sem que eu jamais possa encontrar os nomes anotados pela pessoa que escreveu isto. Tenho de procurar gente instruída. Oh! Em boa hora! Entram Benvolio e Romeu. Benvolio diz, ora, rapaz! Incêndio a incêndio cura. Uma dor faz minguar a mais antiga. Desvirar do virar sara tontura. Um desespero a velha dor mitiga. Deixa os olhos pegar nova infecção, porque da velha possas ficar são. Romeu diz, vossa folha de plátano para isso fora excelente. Benvolio diz, para quê, amigo? Romeu diz, para a perna quebrada. Benvolio diz, estás maluco, Romeu? Romeu diz, maluco? Não, mas mais atado do que um louco furioso, encarcerado, morto de fome, chibateado, posto no banco de tormento, é. Salve, amigo criado, Deus vos salve, senhor. Por obséquio, senhor, sabeis ler? Romeu diz, sei, sim, minha miséria é a própria sorte. Criado, talvez tivesseis aprendido isso sem o auxílio de livros. Mas, por obséquio, sereis capaz de ler tudo o que virdes? Romeu diz, sou, se souber a língua e vir o escrito. Criado, falais com honestidade. Passai bem. Faz menção de retirar-se. Romeu diz, espera aí, rapaz, sei ler. Signor Martino, sua esposa e filhas, o conde Anselmo com suas encantadoras irmãs, a senhora viúva de Vitrúvio, Signor Placêncio e suas amáveis sobrinhas, Mercúcio e seu irmão Valentino, meu tio Capuleto, sua esposa e filhas, minha linda sobrinha Rosalina, Lívia, o Signor Valêncio com seu primo Tebaldo, Lúcio e a encantadora Helena. Belo conjunto. Onde é que será isso? Criado lá em cima. Romeu diz, onde? Criado na ceia em nossa casa. Romeu diz, casa de quem? Criado do meu amo. Romeu diz, com efeito, é o que eu deveria ter perguntado em primeiro lugar. Criado, mas vou dizer-vos, sem que mo pergunteis. Meu amo é o grande rico Capuleto, e se não fordes da casa dos Montexios, peço-vos que também vades esvaziar uma taça de vinho. Prosseguia alegre. Sai. Benvolio diz, nessa tradicional festividade de Capuleto vai cear a tua formosa Rosalina, juntamente com as demais beldades de Verona. Vai também, e com olhos imparciais compara o rosto dela com o de quantas eu te mostrar por lá, que sem estorvo, verás teu cisne transformado em corvo. Romeu diz, se meus olhos devotos falsidade tão grande sustentarem, que em fogueira de suas lágrimas morra sem piedade, como hereges passíveis de cegueira, mais linda que ela. Nunca o sol radiante no mundo todo viu tão bela amante. Bem vole diz, pesaste-a nos dois pratos da balança de teus olhos, sem outra vizinhança. Mas sopesa nos pratos de cristal tua beldade outra qualquer vestal que eu te mostrar brilhante nessa festa, e logo a tua te será indigesta. Romeu diz, irei, não para ver tal resplendor, mas para me ofuscar em meu amor. Saem. Cena 3. O mesmo. Um quarto em casa de Capuleto. Entram a senhora Capuleto e a ama. Senhora Capuleto diz, ama, onde está Julieta? Vai chamá-la. Ama diz, por minha virgindade quando eu tinha 12 anos, já a chamei. Minha ovelhinha. Vem cá, meu coração. Deus me perdoe, mas onde está a menina? Oh, Julieta. Entra Julieta. Julieta diz, que é que houve? Quem me chama? Ama diz, vossa mãe. Julieta diz, senhora, aqui estou eu. Que desejais? Senhora Capuleto diz, eis o assunto. Ama, deixa-nos sozinhas por algum tempo. Tenho de falar-lhe muito em particular. Não, ama, volta. Lembrei-me agora que é preciso que ouças nossa conversa, pois há muito tempo conheces minha filha. Ama diz, é certo, posso dizer que idade tem, hora por hora. Senhora Capuleto diz, tem 14 anos incompletos. Ama diz, jogo 14 de meus dentes muito embora, para minha aflição, só tenha 4 em como não fez ainda 14 anos. Para 1 de agosto quanto falta ainda? Senhora Capuleto diz, uma quinzena e pouco. Ama diz, pouco ou muito, não importa. O que é certo é que no dia 1 de agosto completa 14 anos. Ela e Susana, Deus ampare as almas cristãs, eram da mesma idade. Bem, Susana está com Deus. Mas, como disse, na noite de primeiro ela completa 14 anos. É certo, 14 anos. Lembro-me bem. Desde o tremor de terra, 11 anos se passaram. Desmamada foi nesse tempo, nunca hei de esquecê-lo, pois nos seios passado havia Losna, sentada ao sol, embaixo do pombal. Vós e patrão em manto a vos achaveis, ó que memória minha! Mas, como ia dizendo, quando ela sentiu o gosto de Losna no mamilo e o achou amargo coisinha tola, como ficou brava, como bateu nos seios. Nisso, craque, fez o pombal. Não foi preciso mais para eu mexer-me. Já se passaram, desde então, 11 anos. De pé, sozinha, ela já então ficava. Sim, pela Santa Cruz, podia mesmo correr a cambalear por toda a casa, pois no dia anterior ferira a testa. Foi quando meu marido, Deus conserve sempre sua alma. Era de gênio alegre e levantou a menina. Sim, disse ele, cais agora de frente. Pois de costas cairás, quando tiveres mais espírito. Não é, Julu? E, pela Santa Virgem, parando de chorar, a pirralhinha respondeu, sim. Uma pilhéria fina verti sempre a tempo. Juro que ainda mesmo que 1000 anos eu viva, jamais hei de me esquecer do episódio. Perguntou-lhe, não é, Julu? E aquela pirralhinha parando de chorar, respondeu, sim. Senhora Capuleto diz, sobre isso, basta. Fica quieta, peço-te. Ama diz, pois não, senhora, mas não me é possível deixar de rir, ao recordar como ela interrompeu o choro e disse sim. No entretanto, crescer ali na testa, jurar posso, um calombo grande como testículo de galo. Que pancada! E ela chorava amargamente. É certo, disse-lhe meu marido, cais de frente, não é assim. Mas vais cair de costas, quando fores maior. Não é, Julu? E ela, já sem chorar, respondeu, sim. Julieta diz, então para também, ama, é o que peço. Ama diz, bem, já acabei. Que Deus te tenha em graça. Foste a criança mais linda que eu criei. Se algum dia eu puder ver-te casada, é tudo o que desejo. Senhora Capuleto diz, pois foi para falar em casamento que te chamei. Filha Julieta, dize-me, em que disposição estás para isso? Julieta diz, é uma honra com a qual jamais sonhei. Ama diz, honra. Se não tivesses tido apenas uma ama, afirmaria que, com o leite, tinhas mamado juízo. Senhora Capuleto diz, pois estamos na época de pensar em casamento. Mais jovens do que vós, aqui em Verona, senhoras de respeito, já são mães. Se não me engano, vossa mãe tornei-me com a mesma idade em que ainda sois donzela. Para ser breve, o valoroso Paris requesta vosso amor. Ama diz, que homem, menina? Um homem desses. Não. Em todo o mundo. Só feito de encomenda. Senhora Capuleto diz, a primavera de Verona não tem mais bela flor. Ama diz, sim, uma flor. A verdadeira flor. Senhora Capuleto diz, que dizeis? Sois capaz de amar o jovem. Hoje à noite vê-lo eles em nossa festa. Folheai o livro de seu jovem rosto, que nele encontrareis doces encantos escritos pela pena da beleza. Examinai-lhe os traços delicados e vede como se acham bem casados. E se no livro achardes algo obscuro, encontrareis nos olhos o esconjuro. Esse manual de amor só necessita de uma capa adequada e bem bonita. Vive no mar o peixe, é muito certo que deva o amor ficar algo encoberto. As letras de ouro da lombada a glória terão em parte da formosa história. Ficareis, pois, com ele associada sem que vos diminuais, com isso, em nada. Ama diz, oh, não diminuirá. Pelo contrário, as mulheres com os homens sempre aumentam. Senhora Capuleto diz, enfim, que me dizeis do amor de Paris? Julieta diz, vou ver se prendo nele os meus olhares. Mas a vista chegar além não há de do que me consentir vossa vontade. Entra um criado. Criado senhora, os hóspedes já chegaram, a comida está na mesa, estáis sendo procurada, reclamam a presença da senhorita, na copa amaldiçoam a ama. Tudo está de pernas para o ar. Tenho de voltar para servir. Por obséquio, vinde logo, vinde logo. Senhora Capuleto já te sigo. Julieta, o conde espera. Ama diz, belas noites te almejo, sou sincera. Sai. Cena 4. O mesmo uma rua. Entram Romeu Mercúcio, Benvólio, com 5 ou 6 mascarados, portadores de tochas e outras pessoas. Romeu diz, por escusas faremos um discurso, ou entramos sem nenhuma apologia. Benvólio diz, muito falar de história deste dia. Não precisamos hoje de cupido com venda sobre os olhos e arco tártaro de ripa multicor, que infunde medo, como espantalho faz, no mulherio. Não, nem também de prólogo matado, que o ponto diz antes de nossa entrada. Que nos tomem por quem melhor acharem, mediremos com todos alguns passos e, após, saímos. Romeu diz, dai-me uma das tochas, não me acho hoje disposto para saltos. Estando enfarruscado, aclaro a estrada. Mercúcio diz, não, tereis de dançar, gentil Romeu. Romeu diz, não, podeis crer-me, Tem de sapatinhos de sola leve, própria para dança. Eu tenho alma de chumbo que, prendendo-me à terra, não me deixa dar um passo. Mercúcio diz, sois um apaixonado. Por empréstimo tomai as lestes asas de Cupido, que eis de pairar por sobre a mediania. Romeu diz, tão traspassado estou por suas setas que suas lestes asas não conseguem transportar-me para o alto, tão peado, que não posso deixar a dor obscura, sob o fardo do amor gemendo sempre. Mercúcio diz, mas para estar sob ele, é necessário que carregueis o amor, peso excessivo para coisa tão terna. Romeu diz, coisa terna julgais que seja o amor. Não, muito dura, dura e brutal, e fere como espinho. Mercúcio diz, se o amor convosco é duro, sede duro também com ele, revidando todas as pancadas que der. Ponde-o no chão. Dai-me uma cobertura para o rosto. Em cima de uma máscara ponho outra. Que me importa que o olhar curioso possa perceber a feiura? Por mim hão de corar estas salientes sobrancelhas. Benvolio diz, vamos bater e entrar e, uma vez dentro, que bom uso das pernas todos façam. Romeu diz, dai-me uma tocha, que esses rapazolas de leve coração cócegas façam com os sapatos nos juncos insensíveis. Já meu avô dizia sentencioso, seguro a luz e fico a observar tudo. Fora, muita algazarra, eu, triste mudo. Mercúcio diz, mudo é o rato no charco, diz o guarda. Se mudo te tornares, arrancamos-te do charco com licença de Cupido, onde estás enterrado até as orelhas. Sigamos, que isto é acender luz de dia. Romeu diz, não, não é isso. Mercúcio diz, minha alegoria, senhor, indica que, como de dia, gastamos nossa luz inutilmente. Conservai esse dito sempre em mente, que mais saber contém do que, reunidos, todos os nossos cinco ou seis sentidos. Romeu diz, sim, é o que faço nesta mascarada, mas é absurdo. Mercúcio diz, por que não vos agrada? Romeu diz, tive um sonho esta noite. Mercúcio diz, oh, eu também. Romeu diz, sobre quê? Mercúcio diz, sonho algum verdade tem. Romeu diz, quando dormimos, tudo neles cabe. Mercúcio diz, oh, visitou-vos a rainha Mabe. Benvolio diz, quem é a rainha Mabe? Mercúcio diz, é a parteira das fadas, que tamanho não chega a ter de uma preciosa pedra no dedo indicador de alta pessoa. Viaja sempre puxada por parelha da pequeninos átomos, que pousam de través no nariz dos que dormitam. As longas pernas das aranhas servem-lhe de raios para as rodas, é a capota de asa de gafanhotos, os tirantes, das teias mais sutis, o colarzinho, de úmidos raios do luar prateado. O cabo do chicote é um pé de grilo, o próprio açoite, simples filamento. De cocheiro lhe serve um mosquitinho de casaco cinzento, que não chega nem à metade do pequeno bicho que nos dedos costuma arredondar-se das criadas preguiçosas. O carrinho de casca de avelã vazia, feito foi pelo esquilo ou pelo mestre Verme, que desde tempo imemorial o posto mantém de fabricante de carruagens para todas as fadas. Assim posta, noite após noite ela galopa pelo cérebro dos amantes que, então, sonham com coisas amorosas, pelos joelhos dos cortesãos, que com salamaleques a sonhar passam logo, pelos dedos dos advogados, que a sonhar começam com honorários, pelos belos lábios das jovens, que com beijos logo sonham, lábios que Mabe, às vezes, irritada, deixa cheios de pústulas, por vê-los com o hálito estragado por confeitos. Por cima do nariz de um palaciano por vezes ela corre, farejando logo ele, em sonhos, um processo gordo. Com o rabinho enrolado de um pequeno leitão de dízimo, ela faz coceiras no nariz do